Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho 2 hit dice de vida, menos 1 de constituição. Que é Eduardo Spor, eu vim cicloto e eu já sobrevivi a uma queda da estratosfera. Caraca, que mamata. Caí, fez uma cratera, saí, cheio de poeira, assim, sabe, levantando, também 10d6 de dano. Ah, que ridículo. Quero também mais 2d6 pra reentrada. Aqui quem fala é Blue Hand e eu tinha 20 objetos mágicos. Aqui é Carlos Voltor e eu já castei uma Genkidama Infernal. Aqui é Azaghal e o Carlos sabe não. What? Ataque de oportunidade no Jovem Nerd. Caiu no bluff. Estamos juntos para falar mais uma vez de RPG, meus queridos nerds. Sim, o jogo mais querido da nação nerd. Vamos aqui não nos concentrar nas pérolas, e sim, como anteriormente. Mas sim falar um pouco do RPG em geral, né? Como um todo. Esse grande jogo que... Peraí. Ataque de oportunidade, Jovem Nerd. E-mail. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Esta semana, Azaghal, chegamos a uma conclusão, algo que não tínhamos pensado antes. O quê? O Nerdcast fez aniversário, Azaghal. Olha só. Em março. Que novidade é essa? Nós não sabemos o dia, que não vira lata, né? É verdade. Porque a gente... Os primeiros posts do Nerdcast, a gente perdeu os bancos de dados, então foi publicado de novo. Então a gente não sabe realmente a data certa. Mas foi em março, 3 anos de Nerdcast, Azaghal. Olha aí. Excelente. São 155 episódios e olha só, pasme. Ah. Mais de 3.250.000 downloads do Nerdcast. Não é pouca merda. Putz grilo. Sensacional, galera. Muito obrigado pela preferência e audiência. E de nada. Se você quiser saber mais e se quiser se manter atualizado sobre as novidades da Nerd Store, você pode assinar o Twitter. Verdade, a Nerd Store tem o seu Twitter agora. Fácil, fácil, simples, simples, @NerdStore. Sim. Ridículo. Você vai lá, seja nosso amigo, nosso seguidor. Exato. Se você quer notícias, atualizações, curiosidades, fazer perguntas para a Nerd Store, pode usar o Twitter como um mega canal de comunicação com a sua loja nerd preferida do Brasil. Exatamente. Outros recados ainda no tocante ao site Jovem Nerd. Aham. Uhum. 2 favores que nós vamos pedir. Não é chato, não tem que votar em ninguém. Ah. É uma coisa simples que vai nos ajudar. O quê? O primeiro é, nós temos aí no post do Nerdcast 155 uma enquete. Nós queremos saber aonde vocês escutam o Nerdcast. Ah, é verdade. Muito bom. Então tem lá uma série de opções, como na página... Eu baixo pra botar no MP3 player genérico, eu escuto no iPod, no iPod Touch, no iPhone e por aí vai. No meu celular e tal. É simples, é você chega lá, vê essa opção, clica, votar, acabou. O cara não vai dizer eu escuto no trabalho ou não, no a gente quer saber o... O aparato. Exato. O tocador. O tocador, tá. A pesquisa pra saber qual é o tocador de MP3 que você usa, muito seja bem. Ele virtual ou não. Certo, muito bom. Outro favor, e este é importantíssimo, nós queremos agora saber aonde, lugar neste planeta de Deus, que você escuta o Nerdcast. Ah. Nós queremos isso em vídeo, antes de, né, de se complicar muito a história. Então, o que queremos de vocês é que vocês façam vídeos curtos, pode ser com celular, você se filma, ou pede pra alguém filmá-lo, falando assim, por exemplo, meu nome é Azaghal e eu escuto Nerdcast quando eu estou editando. Sim. Se alguém mandar isso igual, eu vou esculachar até a morte. Já tô avisando. O que a gente quer é que você fale: meu nome é fulaninho de tal e eu escuto Nerdcast na fila do ônibus. Sim. Eu sou Cremildinho de Brasília e escuto no banco. Eu sou não sei o que lá na minha empresa. Se, por exemplo, tiver uma galera que trabalha no mesmo ambiente, todo mundo escute junto, vocês podem mandar: ah, nós somos da empresa tal e nós escutamos o Nerdcast aqui. Isso. E se vocês puderem pedir pra alguém, por exemplo, filmar vocês numa fila de banco, caso seja o seu caso, ou numa fila de ônibus, ou dentro do metrô, sabe? Uhum. Não precisa ser longo, pode ser um negócio curto de 5, 10 segundos. Isso. Só pra gente fazer um vídeo que a gente quer fazer, uma apresentação do site, blá, blá, blá, bonitinho e tal, e a gente quer a colaboração de vocês. Isso. Quanto mais gente mandar, melhor é. Ninguém vai ganhar nada, não tem promoção, não tem camiseta, não tem broche, não tem nada. É só um pequeno favor. Exatamente. Porque vocês vão aparecer no vídeo. Que é claro. Ó, que bonito. Muito bom. Ah, e é pra ontem. Comecem a mandar já. Vocês mandem para o e-mail do Nerdcast e no subject botem vídeo, que fica mais fácil da gente localizar. Tá bom, vídeo. Excelente. Valeu. Muito bom. Pequeno agradecimento a Matheus Silva, mandou DVDs com documentários para nossas pautas Nerdcast. Com este Nerdcast é sobre RPG. Eduardo Esporvo e Cigloto tem um blog sobre nerds e ele tem dois artigos sobre RPG muito legais aí, também tá no post. Isso, cliquem e leiam, é um complemento a esse podcast. Exato. E o recadinho mais legal da semana, olha só, agora lembra da nossa ouvinte Beth de Londres? Sim, sim. Ela pagou mico falando para as pessoas falarem eu amo Jovem Nerd. Ela mandou várias coisas para cá no Natal. Mandou presente para gente de Natal. Ela é uma super ouvinte. Na semana passada, ela mandou uma foto de uma lata de spam. Lembra que a gente falou no Nerdcast de Monty Python sobre o spam e que era carne latada e não sei o quê? Sim, sim, sim. E a gente falou o seguinte: pô, Beth, você não disse qual era o gosto do spam. É bom ou não é? Você comprou o spam, afinal? Exato. Ela não tinha comprado, mas ao nos ouvir, ela foi lá, comprou e experimentou e filmou as... Cara, é muito asqueroso, cara. Vai agora no jovemnerd.com.br. No post deste episódio tem o link pro YouTube dela e veja, cara, e sofra com ela. Não, e eu não vou te enganar não, hein, Beth. Eu boto comida aqui pros cachorros aqui em casa. E essa porra de spam é comida de cachorro, cara. Parece. Que coragem que você teve. Eu não teria comido, cara. Parabéns, cara. Cara, parabéns. Parece não. É igual a comida de cachorro enlatada, cara. Impressionante. Ai, que nojo, cara. Pra mim, isso é carne humana. Só que eles dão aquela, né, transformam numa pasta e atocham em latas, cara. Caraca, que nojo, cara. Veja aí o vídeo, cara. Ana Reinbold, 27 anos, Curitiba, engenheira civil. É, a nossa amiga engenheira civil, lembra? Sim, ela faz Paco, não faz? Não lembro que ela e a irmã lá da Alemanha, vários pileques. Coitada, ela vai ficar com. Ela vai ficar com fome de. Cachaceira? De cachaceira. Mas, pô, ela mandou e-mail. Tenho o costume de ouvir novamente os Nerdcasts antigos. Alguns já ouvi mais de 5 vezes. É, eu sei. Coisa de doente. Não, na verdade, não. Pois bem, reouvindo o Nerdcast 17 sobre Cornel. Nossa, Cornel que vai estar no Brasil na Bienal do Rio. Cara, eu preciso muito dar um jeito de ir lá e pegar outra coisa. Pelo amor de Deus. Seria ótimo entrevistá-lo também, nem que você fosse um pouquinho, né? Nossa. Percebi algo que vocês não haviam notado e que deixaram adormecido todo esse tempo. Entre o minuto 10 e 50 segundos e o minuto 10 e 56 segundos, há uma gargalhada. Não! Do Vince Glotto. Não! Algo estranho, mas sim uma gargalhada. A risada descontrolada foi extraída com piadinhas infames sobre o nome do escritor. Ah, acredito. Milho bom, milho maneiro, por aí vai. Cornwell. Logo, o Azaghal já havia cumprido a sua missão, só não havia percebido. É, mas olha só, é sutil, é sutil. Eu fui ouvir e vou botar aqui pra vocês. Reparem, é uma gargalhada daquelas pra dentro. Sabe? Ah. Entendeu? Mas ela tá lá no fundo, então, ó, escuta bem agora a piadinha do Cornwell. Cornwell, um milho, milho bom. Maneiro, bom. E atenção. Essa é uma foda. Olha só. Nosso amigo Vince Glotto. Eu vou te falar mais. Nesse Nerdcast de hoje... Ele deu uma risadinha, né? Não. Não? Ele deu uma risada expressiva. É, eu não lembro. Eu fiquei apavorado. Olha, o cara se soltou. Que isso. Luiz Alberto, estudante de engenharia de produção, Niterói, Rio de Janeiro. No Nerdcast passado sobre coisas irritantes 3, o Alotone numa hora disse que os heróis adolescentes estão se espalhando e num desenho tínhamos Wolverine adolescente, coisa que ele nunca foi nos quadrinhos. Não, que ele nunca foi na vida. Na vida, eu quis dizer na vida. Exatamente. Foi o que eu entendi. Exatamente. Mas ele nunca foi mesmo nem no desenho. Em X-Men Evolution, desenho onde a maioria dos X-Men são adolescentes, ele é velho pacas. Em um episódio, ele aparece lutando ao lado de Steve Rogers, do Capitão América, no momento de flashback da vida dele. É, mas aí é aquele velho que tem cara de adolescente. É, eu me expliquei mal. É, exatamente. Estava querendo dizer ao look and feel, né? Eu botei aí no post um link pra você ver uma comparação de imagens de Wolverine. Veja a imagem de Wolverine em X-Men Evolution. Não. É nada respeitável. Não pelo funciona. Amor. Tem que ser um cara talhado pela vida, né, cara? Exatamente. Ah, e pouco depois, Azaghal solta que o Pato Donald de criança fazia parte do elenco de Tiny Toons. E quando Donald é o personagem da Disney, o Pato de Tiny Toons era o Plucky Duck, uma versão infantil do Patolino. Eu falei isso confundiu. Mesmo? É normal. Que eu falei, eu lembro que eu falei Pato Donald, não sei o que lá. Eu não sei exatamente o que eu disse. Mas não sei se estava no mesmo contexto. Ah, mas é normal confundir um... É Pato, tudo Pato. Igor Maciel, advogado, 24 anos. Grandes merda. Grandes merda ser advogado. Advogado. Maceió, Alagoas. Estava eu escutando o último Nerdcast, quando de repente a minha cabeça deu um estalo. Ai, meu Deus. Percebi que, desde o programa 15, Chova ou Faça Sol, estava lá eu, em frente ao computador, para baixar o mais novo episódio e garantir o meu final de semana. Ah, certo. Mas assim como uma criança ao descobrir que Papai Noel não existe, me dei conta de que nada nesse mundo de Deus é pra sempre. Isso é fato. É verdade. Poderia algum dia o Nerdcast acabar? Estou inquieto desde então. Meu Deus, olha aí, arranjando preocupação. Por mais que se tente, haverá assunto para mais 5 ou 10 anos? Nossa. Vocês nerds se veem com 50 anos gravando podcast que hoje nos diverte? Nossa. Pois bem, com a mais sincera esperança... Cara, tá demais esse advogado. Eu peço que sim, seja suas respostas. Olha só. Acredito que, como eu, outras pessoas já agregaram o Nerdcast em suas vidas. E Daniel Faraday, Lost, que me perdoe, o Nerdcast já se tornou a constante de todos nós fãs. Olha só, que bonito. Pois bem, pena que não é 1º de abril hoje, que senão a gente podia falar que tinha acabado, né? Mas, será, Jovem Nerd? Já que você disse que toda reunião de seres humanos é fadada ao fracasso... Olha, nada, de fato, é para sempre. Mas eu vou aqui, e olha que... As pessoas que ouvem o Nerdcast estão acostumadas a saber que eu tenho razão sempre. É bem provável, como tudo nesse mundo de Deus, que o Nerdcast, no formato que existe hoje, não dure para sempre. Mas, sim, certamente, ele vai se transformar em algo muito melhor. Olha só. Porque nós estamos sempre nos adaptando, já vem. Sim, é verdade. Então, como uma fênix louca e alcoolizada, o Nerdcast vai sempre explodir e ficar mais magnânimo. Oh, que bonito! Nossa, que bonito! Mas calma, não se preocupem, vai durar pra caramba. Fiquem vai durar e vai melhorar e... Até ter alguém que nos substitua, nós estamos aí. Ah, exatamente. Muito bem, antes da gente falar da história do RPG de Gary Gygax e etc e tal, queria explicar para as pessoas, para os nossos ouvintes que não conhecem o RPG, já ouviram falar, mas não conhecem de fato o que é o RPG. Não é a parada de demônio. Postura e não é a parada de demônio. Exatamente. Não, você tá de granada. É verdade, Rocket Propel Grenade. É verdade. Ou exercícios para reposicionamento global da postura. Exatamente. Mas você sabe que quando começou esse negócio de RPG aqui no Brasil, assim, se popularizou na década de 90, teve uma convenção aqui no hotel aqui em Copacabana, o nego falou convenção de RPG. Meu irmão, era de negócio de médico, né, cara? Parecia uma galera de negócio de dado, mochila, Bom, queria seguir uma linha de pensamento para fazer as pessoas entenderem exatamente o que é o RPG. Que não é um jogo de malucos e retardados. Apesar de terem muitos malucos e retardados que jogam RPG. A maioria, na verdade. Não, calma. Eu conheço vários. Olha só. Quando você está lendo um livro, o narrador, o autor do livro, que faz o papel do narrador, ele está contando para você a história. Ele está contando a trama. Ele está te dando todas as informações. Está te falando sobre o personagem principal, os vilões, a aventura, os conflitos, tudo que está acontecendo. E ele vai te dar também a solução. O que o protagonista fez para evitar os conflitos e vencer e etc. E terminar a história. Então ele vai te dar tudo de bandeja. Toma aí. Essa é a história. Mas o que acontece? Antes de falarmos do RPG, eu queria inserir nesse meio... That's what you said. Os livros-jogos. Que a gente já falou aqui. É, já falamos aqui. Os grandes livros-jogos de Steve Jackson e Ian Livingstone, né? Famosíssimos. Que era basicamente um livro. O autor estava te contando a história. Só que, com uma diferença. Você não estava testemunhando a aventura de um herói, de um protagonista. Você estava vivenciando. Você era o protagonista. Todo mundo aqui jogou o livro de jogo, sabe, né? Como claro. É? Então, o que acontece? Você não lia o livro de cabo a rabo. O narrador te falava, você está vendo uma trilha de sangue entrando para uma caverna escura. Mas você ouve uma donzela na floresta gritando socorro. E aí, o que, que você quer fazer? Ele dava essa opção. Você quer investigar a trilha de sangue na caverna ou você quer resgatar a donzela que está gritando socorro na floresta, né? Então, dependendo da sua decisão, você ia para a página 245, a página 112. Um moleque limitado de possibilidades, né? Exatamente. Então, quer dizer, a história tava lá escrita, né? Ela tava do início ao fim escrita. Só que você que decidia de que forma ela ia se desenrolar. Basicamente, é a premissa do jogo RPG. É muito interessante. Pra quem tem filho de 8, 10, 12 anos, cara, isso é uma maravilha, cara. É muito legal. Ler um livro, você tá estimulando a leitura e ainda tá interagindo com a leitura, né? Muito, muito legal. O livro-jogo. O livro-jogo, sim. Já o RPG. Coisa do demo. Aí o que acontece? O RPG é um passo além dessa interação, essa simples interação. Que, por exemplo, eu só podia fazer uma coisa ou outra. Ou eu podia ir pra caverna investigar, ou eu podia salvar a donzela, né? Não dizia, sei lá, joga uma pedra em direção... Eu não podia fazer outra coisa além dessas duas. Eu não podia fazer o ritual satânico. Agora, no RPG, você pode. Você pode ir lá, matar e estuprar a donzela. Que horror! E arrastar ela pra dentro do buraco com essa sangue. Essa ideia de que você pode fazer o que você quiser no RPG, ela é meio controversa, porque em muitos casos, e eu estou falando isso de experiência própria, né? O cara que tá guiando o jogo traçou uma linha e o futuro você não pode mudar. É um mestre ruim, né? É, mas é o que acontece, sei lá, 80, 90% dos casos. Independente da decisão que você tome, você vai parar na taverna. O RPG, ele é como essa história do livro, só que em vez de você estar lendo um livro, você pega uma pessoa e coloca ela na figura de autor, que a gente chama de o mestre do jogo. O mestre dos magos, né? O mestre dos magos era o Dungeon Master. Dungeon Master, né? Esse mestre é a pessoa que vai contar a história e você, que está do outro lado da mesa, vai interagir com a história. Você é um personagem. RPG significa role playing game. É um jogo onde você desempenha um papel. Você é alguém no jogo, né? É quase um teatro. É um jogo de interpretação. Exato. Interpretação e imaginação. Só o que acontece? Com o RPG, não é que nenhuma pessoa só... Um livro só pode ser lido por uma pessoa de cada vez. O RPG, não. Você pode ter várias pessoas juntas, jogando, com um mestre contando a história. Então, o que acontece? O mestre vai contando pra você o que você deve fazer, o que está acontecendo à sua volta, quem são os personagens, quais são os conflitos. E você diz, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o mestre vai ter que ter sagacidade pra te contar as consequências do que você falou. Ou te fazer ir pra taverna de alguma outra forma. É verdade. Esse é o conceito do RPG. Vice Gloto, você saberia contar bem como surgiu o RPG? Surgiu na década de 70, né? Tinha dois caras nos Estados Unidos chamados Gary Gygax e Dave Arneson, né? Os caras eram fissurados em jogos de guerra, né? Os famosos wargames que já existiam há muito, muito, muito tempo, né? Os caras tinham um grupo de jogo, uma sociedade, na época chamava-se, acho que era Castaway Crusade Society. Os caras tinham um grupo, tinha revista, tinha tudo. Os caras se amarravam nessa parada de jogos de guerra. Era, né? Qual era do jogo de guerra? Era miniaturazinho? Era miniatura, que eles eram caras muito, muito criativos. Então eles desenvolveram, cara, um jogo de guerra próprio pra eles, que foi o famoso, ou não tão famoso, né? O Chainmail, né? Era um jogo de estratégia de guerra de tabuleiro, onde você controlava exércitos, tudo, e tinha um módulo de fantasia também, o Chainmail, né? Uhum. Esse, o Chainmail, já considerado, assim, um antecessor do D&D, né? Isso foi em 71. Inclusive, Dave Arnold, eu tive o prazer de conhecer, entrevistar ele no encontro de RPG de São Paulo, conversei com ele durante horas, um cara super maneiro, porra, apertei a mão dele, falei, pô, você, a gente, nós nerds devemos muito a você, que, né? Maneiro. Eles jogavam o Chainmail exaustão, né, cara? Até que teve uma situação no jogo onde os dois exércitos se encontraram, eles estavam no impasse, os dois exércitos. Eles resolveram fazer o seguinte: eu fiz outro dia com a Azaghal aqui em casa, a gente estava jogando War, ele estava vencendo, eu falei, que tal, assim, o meu campeão contra o seu campeão? Não, mas então, aí eles resolveram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar colocar, em vez de a gente colocar um exército contra o outro, vamos ver como é que fica uma batalha entre esses dois generais. Acontecia às vezes na Idade Média e tal, embora ninguém tenha relatos históricos disso, que os dois reis ou os dois generais combatiam de frente a frente, o destino dos seus países, dos seus exércitos, né? Então eles transformaram a ficha do exército e fizeram a ficha do general, do rei, e aqueles dois personagens entraram em combate, eles dois, né? Uhum. Aí foi assim que começou, foi a primeira ficha de personagem, foi essa ficha desse Chainmail, né, que foram dois reis lutando um contra o outro, né? Que até então você só tinha os exércitos lutando, e aí eles transformaram o exército, personificaram na imagem do rei ou do general. Mas aí criaram, tipo, estatísticas como super trunfo, um negócio desse? Não, foi o seguinte, eles tinham os bonecos deles, né? E vamos fazer o seguinte, ó, não vamos destruir nossos bonecos, destruir nossos exércitos. Eles destruíam os bonecos? Porra! Não, mas o boneco saía da mesa, né? Ah, o boneco saía da mesa, saía do tabuleiro. Não, seu exército perdeu, jogar uma granada no meio do tabuleiro. Derrete os bonequinhos de chumbo, né, cara? Você perdeu o exército, então vamos fazer o seguinte, vamos só lutar, vamos decidir essa luta só entre um boneco contra outro boneco, né? Então eles fizeram a estatística de um boneco só, que eram os reis, e se enfrentavam, e começou assim, cara, Dave Arneson propôs isso, cara, o Gary Gygax se amarrou, e eles começaram a desenvolver, cara, um jogo com personagens, e pegaram o módulo de fantasia do Chainmail, né, eles ampliaram, mexeram no módulo e tal, fizeram um manuscrito de 18 páginas, muita gente deve ter feito também, sei que muita gente criou RPG, né, uma coisa que é simples. Eu? Não, todo mundo. Cara, quando eles viram a parada, já tinha 100 páginas, o grupo de jogadores deles, que eles faziam parte da sociedade. Os caras estavam jogando que nem os loucos e tal. Eles criaram, né? Fundaram a TSR, né? Que é Tactic Studies Rules. A TSR. A editora do Gygax que lançou o jogo D&D, as primeiras caixas do D&D, né? E um dado curioso, curioso, 6 dados curiosos. É que, segundo o que o Dave Arneson me disse, a gente joga hoje com 6 dados diferentes, lados diferentes, porque eles podiam usar só 2D6 ou 3D6, o que for. Só que quando eles foram comprar os dados na loja, só vendia o set com 6. Então eles usaram aqueles dados pra adaptar pro jogo que eles estavam fazendo. É mesmo? Meu Deus, eu fico imaginando pra que serviria um D8, um D12, antes do RPG. Tinha uma empresa que fazia, produzia esses dados, só vendia a caixinha com 6 dados diferentes. Fazia por fazer, né? E se eu fizer um de 8 lados em vez de 6? Isso é sensacional. Vai ver surgir algum cassino em Las Vegas, uma época. Não, vamos revolucionar o jogo de dados. Também não sei. Mas foi o que ele me disse, né? Pô, espetacular. Aí eles adaptaram as regras pra fazer uso de todos aqueles dados. Todo mundo sempre achou, inclusive eu sempre achei, que o Senhor dos Anéis tinha sido o grande ponto de partida pra criar esse universo de RPG medieval, de magia, capa, espada, etc. Mas não foi tão assim, né? Tinha um amigo nosso, ele se amarra em Tolkien, ele perguntou como é que foi a sua influência do Tolkien e tal, pra criar o Dungeons and Dragons e tal. Ele falou, olha, eu gosto de Tolkien, mas eu não tive quase nenhuma influência do Tolkien, né? Ele citou um autor, vários autores, né? Ele falou que teve uma influência muito forte da própria história medieval da Terra, tanto é que o Greyhawk, que foi o primeiro mundo a ser criado, é um mundo que tem muito a ver com cavaleiros, cruzados, né? uma coisa assim bem parecida com o medieval da Terra. Tem um autor que ele se amarrava, é o Fritz Leiber, né, que é um autor americano. Cara, eu já li algumas coisas dele e é bem maneiro. Inclusive, foi feito um módulo pro AD&D chamado City of Lankmar, que é uma cidade onde existia nesse mundo do Fritz Leiber. Que é uma cidade que, assim, bem aquela cidade do AD&D, do D&D mesmo, né, com guildas de ladrões, torres de magia, subterrâneos, masmorras debaixo da terra, uma coisa assim bem... É como se fosse um Waterdeep de Forgotten Realms, ou então até a própria cidade de Greyhawk, do mundo de Greyhawk, né? Ele tinha que falar isso, Vince, porque a Tolkien Society processou a TSR várias vezes por roubar a ideia deles e perdeu algumas e ganhou outras. Ele não precisa nunca falar alguma coisa diferente disso. Incluindo o fato de que o Halfway se chama Halfway e não Hobbit, porque foi um processo da Tolkien Society. É verdade, mas se você conhece ele pela literatura de fantasia, você vai entender que realmente os mundos de D&D não tem tanto a ver com Tolkien. Eles são bem diferentes, assim. O mundo de Tolkien é um mundo, assim, um pouco soturno, um pouco abandonado, uma coisa diferente. Começa a ler Fritz Leiber, você começa a ler o próprio Robert Howard, que é o criador do Conan, a gente já falou outras vezes aqui, você vê que realmente tem uma diferença bem grande, assim. Não tem tanto sabor do Tolkien. As próprias magias da Terra-média são magias assim, não, você não vê um cara fazer uma fireball, um lightning bolt, uma explosão, a magia é muito mais sutil, né? Quando você conhece a literatura, você vê que faz sentido isso, apesar de você ter razão, né? O negócio do Halfling é fato, né? Não, tá lá, tem anões, tem os Halflings, tem os orcs, tem os elfos, né? Mas o Tolkien também pegou os anões, os elfos também de outras influências. Por isso que eles não ganharam todos os processos. O Gary Gygax e o Dave Arneson, eles foram responsáveis pela criação do Dungeons & Dragons, né? Existem muitos outros sistemas de RPG diferentes, Shadowrun, tem GURPS, Rollmaster, Storyteller, tem milhões de sistemas de RPG. Bandeira, hein? Bandeira. Era GURPS, Bandeira. Acho que era GURPS, Bandeirantes, né? Milhares, dezenas. Mas o Dungeons & Dragons é até hoje o mais popular dos sistemas. Tem muita coisa boa. Amantes dos outros sistemas, mas compreendam que a gente vai falar um pouco mais de D&D justamente pela popularidade. A gente vai falar só de D&D. Os amantes dos outros sistemas que se fudam. Olha só, um dado interessante aí. Em 1983, o New York Times classificou o Dungeons & Dragons como o grande jogo dos anos 80. Olha aí. Fez uma comparação até com o Monopólio, né? Assim, que foi o grande jogo, assim, da Grande Depressão nos Estados Unidos e tal. E vendeu muito, né, cara? Assim, final da década de 70 e década de 80 inteira, né? Aham, com certeza. Era o Rise of the Nerds, cara. Os nerds estavam vindo com tudo nessa época, né? É. Aquela caixa vermelha do D&D, aquela foi a primeira caixa mesmo que eles lançaram de regras? Aquela caixa era a caixa básica do Dungeons & Dragons, né? Eles primeiramente lançaram uma caixa que não era aquele módulo básico, nem avançado, né? Eles primeiro lançavam várias caixas que tinham personagens, mundos, monstros. Essa caixa que a gente tá falando, que a gente fica com ela na cabeça, foi uma caixa que foi lançada depois do AD&D primeira edição. Porque logo depois deles lançarem o Dungeons & Dragons, sim, D&D foi lançado em 74. Em 78, já estavam lançando o AD&D primeira edição, que é um jogo que quase não se encontra hoje em dia. É aquele Player's Handbook que a gente tem, que ele é meio amarelado, aquele já é a segunda edição. Eu joguei a primeira edição, vinha numa caixa, um amigo meu tinha, porque era do pai dele, não digo. A primeira edição era aqueles livros vermelhos. É um livro de uma impressão horrorosa, parecendo tipo... Os desenhos eram horríveis. Desenho era muito horrível, e é um papel aqui devagava. AD&D significa Advanced Dungeons and Dragons, né? O jogo fez muito sucesso, muito sucesso. Porém, era aquela coisa, né? Quando você começa a jogar RPG, geralmente alguém te traz pra um grupo e você aprende as regras. Mas pra você ser um jogador iniciante, pra você começar a jogar RPG sem ter nenhum grupo, o AD&D era um jogo muito difícil. Inclusive, eu tenho alguns livros, porque eu sou um entusiasta, né? Eu tenho alguns livros... Pera. O Vince Glotto não tem alguns livros e é um entusiasta. Imagina a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Agora substitui aqueles livros todos por livros de RPG. Assim é o quarto de Vice-Glotto. Ele tem tudo de RPG, cara. Então, mas a primeira edição é engraçada, né? A primeira edição do AD&D, ela é mais complicada do que a segunda, cara. É assim, ela realmente é muito difícil. Tem coisa de psionico, é uma confusão do caramba. Realmente é complicado. O que aconteceu? Pra resolver isso, né? A TSR, ela relançou o Dungeons & Dragons, estava esquecido. E aí que veio essa famosa a caixa vermelha, a caixa azul, a caixa preta, que são básico, expert e avançado, que a gente conhece de antigamente. Mas essa já é uma segunda edição mão do Dungeons and Dragons, né? Se não me engano, teve uma briga com o Kevin de direito atual, foi o que forçou eles a lançarem a D&D. Eu não lembro a história certa, mas alguém da TSR morreu e a viúva do alguém ficou com direito ao nome D&D. Não. E ela entrou em briga com os outros e eles não podiam lançar nada como TSR, como D&D, e por isso que eles lançaram a D&D e ficou uma brigada com o que é dessa direita atual. Olha só. Bom saber. Bom saber disso. O que você quer dizer com isso? Não, é não. Peraí, deixa eu puxar o nosso ouvinte leigo em RPG de volta, né? Se a gente vai chamar o leigo, eu já vou dizer logo que Dungeons and Dragons significa calabouços e dragões. Sim. Tem gente que não deve saber, cara. O leigo que não sabe inglês. É por exemplo, o leigo em São Paulo, D&D pra ele é uma loja de decoração e design. É verdade. Mas existe uma loja que chama D&D. D&D, eu sei. O nome da loja é decoração. Quando eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei maluco. É, exato, aí. D&D gigante escrito. Exato. O leigo tá pensando nessa loja direto. Entrou achando que aqui é o paraíso do RPG. A D&D para um leigo é abajures, design e decoração. Vou te falar o que é o paraíso do RPGista. Uma vez a gente foi numa loja, cara, que no Brasil as lojas de RPG são boas, mas antigamente não eram tão boas. Assim. Não. Aqui no Brasil, as lojas podem ser boas pra quem nunca passou das nossas fronteiras. Porque não se compara, cara. Eu tive a minha época de entusiasta que adorava ir na Malas Artes, ou na Point HQ e tal, e ficar lá olhando RPGs e comprar vários que eu nunca ia jogar na minha vida e tal. Mas, pô, quando eu fui pra Disney, que eu fui numa loja que vendia esse tipo de coisa, e action figures e não sei o que lá, pariu, cara. Fiquei maluco. Não na Disney, né? Não, em Orlando tinha. Em Orlando. Era quando eu fui na Disney. Sim, sim. Você não viaja pra Orlando, você viaja pra Disney. Certo. Era aí que eu queria chegar. Quando a gente foi pra Londres, cara, a gente foi numa loja chamada Forbidden Planet, que tem lá em Londres. Cara... Conheço a voz, tava de mania. A pessoa fica imaginando assim, pô, mas calma aí, não falaram que era um jogo de imaginação, que uma pessoa contava a história e os mas outros interagiam? Mas era de imaginação, porque com aqueles livros e com aquelas ilustrações, cara, você tinha que imaginar tudo. Exato. Mas aí a pessoa pergunta, por que tanto livro, caixa e tal, não sei o quê? É porque o RPG é como se fosse uma caixa de areia, né? Você pode criar qualquer brincadeira ali dentro. Ou cagar em cima dela. É verdade. Os livros trazem todas as informações necessárias para que você jogue. Por exemplo, informações sobre os lugares, cidades, monstros, magias, encantos, poderes. Mas isso é merda. Equipamentos. Isso é merda. Não, a parte que você diz que traz de informação de cidade, não sei o que lá, é merda. Assim, não vale para nada. Por quê? Ninguém nunca usa. Sim, você pode usar ou não, mas tudo bem. E quando é livro de história, então, é de amargar. O quê? Que o cara vai lendo a história. A aventura pronta? Isso. Ah, não, não dá. Atmosfera... Acre, quando você adentra a caverna. Puta, é muito ruim, cara. Mas aí o que acontece? O mais importante que tá nesses livros são um conjunto de regras pra definir o que acontece quando você, por exemplo, entra numa briga, num combate. Você vai combater um monstro. Você tem a sua espada, e aí? Como é que eu bato? Só simplesmente falar, vou bater no monstro? Não. Existe um conjunto de regras baseados em quanto você tem de força, em quanto você tem de agilidade. Isso vai influenciar em se você vai acertar ou não o golpe no monstro. Você vai jogar aquele dado de 20 lá, do gigante. Mas isso depende muito de jogo pra jogo, né? Você tá usando como exemplo o AD&D barra AD&D. Sim, por exemplo. É porque se você pegar, por exemplo, o Rolemaster, não. A sua força e a sua constituição são insignificantes. Peraí que eu vou pegar um travesseiro rapidinho já. Porque você joga o dado... Com a calculadora, né? É, não, você tem que jogar com a calculadora financeira do lado. Você pega o dado e aí, cara, dependendo de quanto você tirar no dado, whatever a sua força, a tabela vai abrindo. Sim, sim. E uma mísera facada pode matar uma pessoa, cara. Assim, de primeira. Assim como é na vida real. Mas o problema não é, assim, a facilidade de morrer no jogo. Isso é até maneiro, você, né, fica menos audaz com o personagem, né? O problema é o tempo que você leva pra perceber isso. Porque você fica, joga o dado, abriu, joga de novo. Abriu outra vez, joga outra vez, vê na tabela. É puncture ou é slash? Olha. Tem um jump balance ainda, né? Puta, aí, agora joga de novo. Critical. Um critical C e um critical A. Nossa. Joga outra vez. 66, matou o cara. Não, é sério. Isso é sério. Azaghal, eu, Carlos Volta e o JP como mestre. Nossa. Jogando Role Master, cara. Tô, assim, vocês viram três orcs e vão entrar em combate. Começou o combate. Cara, quando ele falou, começou o combate com três míseros orcs, a gente não imaginava que a gente ia ficar as próximas 3 horas e meia. É terrível, cara. Em combate terrível. Com os três orcs, cara. E às vezes você joga esses dados todos e olha essas tabelas todas pra descobrir que acertou no escudo do cara. É verdade. Cara, é uma loucura. É muito legal porque é muito detalhado, né? O Role Master era um jogo que a gente adorava jogar mesmo odiando. Mesmo assim. Porque a possibilidade de ser detalhado e a gente morrer e matar nos cativava. Mas toda vez que a gente jogava, a gente achava um inferno. Se fosse hoje em dia, eu acredito que seria muito melhor se tivesse, por exemplo, uma edição virtual do jogo, né? Quando você pudesse jogar com notebook e tal. Ah, sim. Porque o Role Master tem 20 Companions. É, foda. E aí você tinha que ficar, pega aí, Role Master Companion 3. Role Master Companion 7. Porque a gente não conseguia falar só Companion, a gente ficava falando sempre Role Master Companion no número, sabe? Que pega pra mim o Role Master Companion 15. Se tivesse desenvolvido, tipo, um programa que você pudesse organizar isso no computador de uma forma que você botava ali o que você fez, claro. Ele automaticamente te dava. Exato, é o que eu tô falando. Hoje em dia tem muito software que ajuda. Porque construir um personagem no Role Master era um dia. Era a melhor parte do jogo. Depois disso era insuportável. Porque você criava um cara cheio de detalhes e minúcias, sabe? Uh-huh. Era a altura, a raça, aí a raça te dava aptidões, e aí você tinha fobias. Aí, no jogo tu morria. Exato, esse que é o problema. Mas o personagem tinha fobias. Essa tem uma história muito boa, cara. Um amigo nosso construiu um personagem, mas uma mamata inacreditável. O cara tinha bônus de força 40, que pra quem não entende é uma parada absurda. O cara era o Luferrino. Isso no Role Master, né? Isso, exatamente. Uh-huh. O primeiro dia que a gente jogou, ele não pôde ir. Então ele ficou sendo NPC. Non-player character, né? Personagem que não é um jogador. Isso. Na segunda aventura... É a mulher de pacote, tu já contou essa história. É a mulher de pacote, essa mesmo. Já contei isso aqui? Já contou. Porra, nem a feiticeira era tão forte. Você lembrou agora a famosa história do Blue Hand, né? Ele tinha um personagem chamado Blue Hand, que era o ladrão. Olha aí, o famoso. O famoso Blue Hand, o ladrão. A gente passou por várias paradas. A gente passou por deserto. A gente passou por selva. A gente entrou num calabouço, cara. Tivemos que nadar. Isso daí tudo bem, né? Subimos escada, não sei o que tal. E quando a gente saiu do calabouço, a gente já tava numa caverna. Viu um monstro lá. E o Blue Hand falou, bom, eu vou pegar o meu veneno, que eu tenho um pote de veneno grandão, né? Ele, pô, você tem um pote de veneno grandão? Tá levando aonde, cara? É na minha carroça, cara. Pô, a carroça é boa, os caras ficam usando carroça. Carroça e bicho somem e aparecem quando você quiser. Ah, é verdade. Ué, o carroça é mágico. Falcão, cachorro. Ai, cara, é verdade, né? Que tem as coisas que a gente esquece que existem e de repente, convenientemente, volta. É, às vezes a gente esquece que existe o próprio personagem, né? O NPC. E o cara falta o jogo, o cara tá lá, ninguém lembra do cara. Isso me lembra uma história, uma vez que eu tava jogando Merpes com o João Paulo. E aí a gente chegou num momento que tava... Tinha um rio gigante, alguma cachoeira, alguma coisa. A gente só tinha que ir pela água. Já contou. Já contei? Já. But. Isso, né? Ou era aquela do barco que eu usava como arma, que você também nunca deixava. Como é que é? Tinha um barco que você, com uma palavra mágica, fazia o barco, era uma caixinha que virava um barco. Eu usava aquilo como arma. Cara, tu é muito escroto, cara. É uma eu arremessava aquilo nos inimigos e transformava num barco. Pare. Que filha da mãe, cara. Eu parei, não, pô, não deixei mais. Filha da mãe também. Essa parada de seguir a regra como um fanático religioso, ela sempre torna o jogo mais chato. É, eu acho que eu nunca fui mestre, a única aventura que eu fiz era do São Arnaldo. Da estátua que vomitava arroz? Eu vomito uma vez por ano. Vomitava arroz. Que aí chegava os Cavaleiros do Caos. Caos! Excelente. Mas o Dudu, pelo que eu ouço falar, porque eu nunca joguei com ele, nunca tive prazer, mas ele é o mestre. Olha só. Também é nunca mesmo, joguei. É você? É o que me dizem, cara. Eu não sabia disso, não. Tá? Dessa parada das regras, né? Isso foi uma coisa interessante, que, não é que foi introduzida, mas foi explicitada pelo sistema Storyteller, né? Que é aquele sistema do Vampire, que muita gente, tem gente que adora, tem gente que não gosta, é um sistema um pouco polêmico, mas quando ele chegou na década de 90, ele trouxe esse conceito, né? Que se popularizou, que era o conceito de que você não precisava ficar tão preso às regras, né? Uhum. Você podia mudar as regras à sua vontade. Isso se tornou um pouco mais forte, porque durante toda a década de 70 e década de 80, década de 70 e 80 foram conhecidas pela a era dos sistemas. Uhum. Porque o D&D sempre dominou, e o D&D, diferentemente do Rolemaster, né? É um jogo muito simples, o D&D e o AD&D segunda edição. Né? São jogos simples. Então todo mundo queria criar o seu próprio jogo pra adaptar. Eu quero fazer um jogo de futuro, eu quero fazer um jogo, tá? Então, cara, na década de 80, cara, o mercado foi inundado por, assim, milhares, mas tinha coisa, assim, tinha sistema pra tudo quanto é lado, super-herói, lei de 007, tinha sistemas específicos, assim. Oh. Eu tinha um jogo que chamava Innomine, que era pra você jogar com anjos e demônios. Exato. Olha só, Batalha do Apocalipse. Pô, podia lançar, né, a Batalha do Apocalipse, o RPG. E eu tinha um outro que era o Underground, que era de um futuro meio apocalíptico, meio Mad Max, assim, também nunca joguei. É, e tinha o Shadowrun também, que era o futuro cyberpunk do RPG, né? Tinha elfos, monstros, trolls, sim, magia, né? Mas esse Underground não era estilo Shadowrun. Ah, tá. Parecia ser legal. Eu fiz um personagem irado, que era o Bozo. Ah, você já falou. Porra, eu já contei tudo. O Bozo, que tinha uma granada... Uma granada pintada de vermelho no lugar do nariz. Isso. Era um personagem carismático, cara. Ele chegava com aquela cara de maluco e gritava: vem dar uma bitoca no meu nariz. E arremessava a granada. Tem o GURPS que lançou, que era exatamente isso, né? Ele era um sistema que podia englobar todos os mundos, qualquer coisa. Você podia jogar qualquer universo dentro do GURPS. Aí tinha tudo: Conan, Velho Oeste, Cyberpunk, tudo. Pokémon, tinha tudo. Caraca, GURPS, cara. Tem aquela história maneira também, que nego fechou o escritório dos caras da editora, acusando eles de estarem fazendo um manual de guerra cibernética, uma palhaçada. Recolheram os livros, né? Porque vários equipamentos citados no livro estariam sendo pesquisados pelo exército americano no momento. Que ridículo, cara. Em especial a roupa de invisibilidade. Tá bom. Eu me lembro que ela refletia o que estava na face oposta. Sim, sim. Não, o governo ficou, caralho, descobriram. Eu não. Ninguém nunca pensou nisso antes, fomos só nós, a gente teve essa ideia. Nós e o predador, né? Em 89, né, a TSR ela lançou o AD&D segunda edição, que é o praticamente que eu acho que nós começamos jogando AD&D segunda edição, não sei, né? Foi o que eu comecei também. Eu comecei jogando D&D. Eu comecei jogando Merc, e depois eu fui jogar Rolemaster. Caraca, cara. Que viagem, né? Foi pela borda, né, cara? Sempre foi errado. Depois eu joguei o DC Heroes. Ah, DC Heroes. Só que o João Paulo não tinha, ele não achou importante copiar as regras, ele copiou só como fazer os personagens. Que maluco. Porque eu só jogava com encadernações. Sim, Xerox. Não tinha livro Xerox, oficial, era Xerox. Só geração Xerox e espiral, né, cara? Exato. O Rolemaster era um jogo que a gente considerava respeitável, assim, pô, é um Rolemaster, né, cara? O João Paulo tinha até a caixa, né, com os três livros básicos e tal. As toneladas de companions, de Rolemaster companions que a gente xerocava, aí a gente comprava aquelas pastinhas com plástico dentro pra botar as folhas, sabe? Ah, que bonito. Era um negócio organizado, cara. Era um negócio organizado. Já tem uns 7 quilos de Rolemaster com pen. Sério, era uma mala gigante. Era uma mala gigante. Cara, que horror, né, cara? Tinha Arms Law, isso. Arms Law 1, Arms Law 2, né? Tinha livro pra spell, tinha livro de psionico, tinha livro pra martial arts. Tinha um livro que era só pra guerra de exércitos, voltando ao início do RPG. Ó, oh, que espetáculo. Muito João bom. Paulo comprou e quis usar isso a vida inteira, nunca conseguiu. Mas foi bom você ter falado esse negócio de exércitos, porque quase simultaneamente ao lançamento do AD&D, segunda edição, em 89, eles relançaram o D&D, a primeira edição, né? Que era todos os livros juntos num mega livrão, que era o D&D Rules Cyclopedia. Hoje eu comecei a jogar. Porque o D&D, ele tinha uma diferença pro AD&D. O D&D, se você fosse, por exemplo, elfo, quero ser elfo. O elfo, você não podia escolher raça e classe, né? Se você escolhesse ser elfo, você ia ser uma espécie de fighter mage. Ou um ranger. Ou um ranger, né? Alguma coisa assim. Tá. No AD&D, você já podia escolher uma raça. Eu quero ser um anão, mas eu quero ser um bárbaro. Eu quero ser um anão clérigo. Você escolhia... No AD&D, você podia escolher a raça. E aí, aquela raça dava determinada... determinadas aptidões ao personagem, sim, por exemplo. É. O anão tem mais constituição e menos carisma. Sim. Né? Aí você tem uma gama enorme de opções de profissões, né? De escolhas classes. De vida. Né? Sim. Você pode ser um anão e escolher ser ator. Sim, mas não, vai ser, mas ser um ator de merda que aguenta muita porrada. Então ele tem indicação até a melhores classes pra tal, né? Pro anão, sim, pro elfo, pro humano. O humano pode tudo, né, cara? É a classe 00. Né? É 00. Não era pior que o meio elfo nessa época. É, meio elfo era whatever. Meu elfo é até uma ação. Eu tinha o meio elfo, joguei uma vez. Era o Ruprest. Ruprest. Já contei isso também? Já. O D&D Rules Cyclopedia, ele ainda vende na Amazon. Por que eu tô falando? As regras, obviamente, estão desatualizadas. É do D&D, primeira edição, né? Já evoluiu muito desde então. Mas, neste livro, existe o melhor conjunto de regras para combate em massa que eu já vi na vida. E uma coisa que é meio esquecida pelos RPGs, porque o RPG, basicamente, é uma aventura muito pessoal, né? Você tá lá com seus personagens, interpretando e tal. Mas, por exemplo, às vezes, ó, meu personagem virou rei, então agora ele tem um exército e vai entrar em guerra com o exército inimigo. Como é que eu vou fazer esse combate, né? Como é que eu vou calcular? E esse livro tinha uma série de cálculos que você podia fazer. Você primeiro fazia meio que a ficha do seu exército, né? Se tinha gente com experiência, se tinha mago no exército, se tinha... E aí você criava meio que uma ficha dos dois exércitos e rolava os dados e você tinha os resultados. Por exemplo, um exército nunca aniquila 100% do outro, né? Sim. Dependendo do resultado, você matava, sei lá, 20% do outro exército e ele recuou 10 quilômetros. E assim você ia avançando o território, fazendo a sua guerra em massa, muito maneiro. É, sabe quando eu comprei o War Império Romano? Uh-huh. Quando eu vi, eu fiquei maluco. Eu comprei como se fosse acabar e nunca mais existir. Tem até hoje pra vender, tá, mas eu comprei alucinadamente. Eu falei, caraca, deve ser irado, né? Porque o War é uma guerra simples. Um exército um contra o outro. Tem uma estratégiazinha, mas na hora da luta mesmo é porrada e acabou. E eu falei, caraca, o War Império Romano, você vai poder certamente usar a cavalaria, flanquear, fazer né, cunha, e não sei o que lá, vai ter várias regras extras. Vai ser foda porque é Império Romano. Não é War, porra. Porra, né, cara, qual é a vantagem de você jogar um War que não... Aí é um War. É um War. Com menos exército. Depois da segunda edição do AD&D, segunda edição, ele teve uma grande mudança, grande evolução, que foi a terceira edição lançada no ano 2000. Era uma união entre o AD&D e o D&D. Eu lembro que foi um frisson. Voltou a ser Dungeons and Dragons. Vamos deixar de ser Advanced, vamos voltar a ser D&D. As raízes. Exato. Né? A ver que a mulher do cara morreu, né? Já podiam voltar. Não, mas a Wizards from the Coast comprou os direitos dela... E voltaram de todo jeito, pra gente poder avançar. Terceira edição já era Wizards from the Coast, né? Já. A TCR tava se preparando pra fazer a terceira edição quando eles faliam, ou foi um para Wizards, whatever. Mas eles estavam quase falindo, a Wizards comprou eles. É, foi um frisson, realmente. Eu sou um cara que sempre adorei o AD&D, segunda edição. Eu jogava pra caramba. Mas, é um fato. Em 2000, o AD&D, segunda edição, já tava realmente precisando de um... Já tava muito ultrapassado, já. Isso se apresentava, não só pelos players, mas pela quantidade de suplementos extras que você tinha no mercado pro AD&D, entendeu? Uhum. Então, assim, tinha muita coisa diferente, tinha suplemento oficial, não oficial, era muita coisa, mas suplementos que alteravam as regras básicas, né? Uhum. E tava fazendo muito sucesso aquilo, porque realmente o sistema tava muito estático, né? Desde 89 que o sistema não mudava. Então, foi isso que aconteceu. Então, por isso que foi esse frisson grande no lançamento da terceira edição. Sabe uma coisa, assim, que me chamou a atenção na terceira edição, que eu lembro bem, é que foi a primeira vez que se usou a informática, a internet, num RPG. É verdade. Mas é a primeira vez que eu lembro. O livro livrinho vinha com um CD. Isso, porque antigamente era o máximo de tecnologia empregado no RPG, era uma calculadora e a Xerox. Né, cara? Pô, a Xerox é uma grande tecnologia. Porra, cara, você tinha que xerocar as fichas, né, cara? Aí era a ficha que num canto era tava sempre meio apagada, não sei o que. E aí você podia imprimir a ficha, cara. Caraca! Isso era uma revolução inacreditável. É, inacreditável, é verdade. Segunda edição ainda tinha aquela coisa do taco negativo. Isso pra mim nunca fez uma lógica. Cara, lógica. A melhor coisa da terceira edição foi a morte do taco. Porque, presta atenção, na verdade não é taco, né? É taco zero, né? Porque é uma abreviação para a frase em inglês to hit armor class zero. Olha que loucura esse sistema. C-3PO. Era... C-3PO, exato. Você tinha que fazer uma conta escrota que eu nem me lembro mais, graças a Deus, como é que era. Que você jogava a porra do dado de 20 lados, somava seus negócios e aí você via, com esses números eu acertei até... O taco menos um. É uma loucura. Ela é bizarro. Aí o que a terceira edição fez? Se a pessoa joga um dado de 20 lados, ela vai obter um resultado de 1 a 20 e vai somar com a sua força, por exemplo, mais 5. Se eu jogar um dado de 20, tirar 10 e somar com 5 de força, o meu resultado é 15. Então vamos fazer a porra da classe de armadura, do armor classe dos caras, compatíveis com esses resultados. Claro. Né? Simples. Então se o cara tirou 15 e o cara tem a ser 14, acertei, porra. Antes você tinha que fazer uma subtração, agora você soma. Porque o pessoal está reclamando de fazer conta de somar e subtrair. Mas, cara, isso acelera o jogo de uma forma inacreditável. Isso, todo mundo sabia fazer essas contas de cabeça, de trás pra frente, na rua de 5 pés, tinha uma tabela no meio, cara, se alguém tinha algum problema. Eu não sabia e já fui várias vezes enrolado por causa da matemática no jogo, cara. Porque sabe que tem jogador que enrola, né, cara? Tem alguns jogadores ladrões e tem jogadores meio ladrões, que não são ladrões, mas ficam assim com dado jogando. Jogando dado. Opa! Dando dado. Tirei 20. Exatamente. Tem um jogador também, que é o jogador que enrola no papo, né? Uma vez a gente tava jogando, tinha um mestre iniciante, coitado. A gente tava jogando com ele. Coitado. Cara, o cara não sabia, assim, as regras, não sabia nada e tal. A gente fez assim, não foi nem na maldade. Ele colocou uns tritons pra gente enfrentar, sabe aqueles bichos? É tipo uma sereia, só que macho. Sei. Aí os bichos saíram da água e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu amigo imaginário, conversando. Não vamos fazer nada não, falando em off. Porque os tritons são bons, entendeu? Uhum. Então assim... E eles não vão fazer nada com a gente. Vamos esperar pra ver o que aconteceu. O cara ficou com vergonha de dizer que tinha errado. Era pra atacar a gente. Eles levantaram da água. Aí ele ficou com vergonha de atacar. Ele falou, tudo bem com vocês, tal? Vocês estão bem mesmo? Querem alguma coisa? Não. Então tá bom. Boa viagem aí. Pronto, foi embora. Tem cartas que enrolam assim. Em 2008, a Wizards of the Coast lançou a tão esperada quarta edição do Dungeons & Dragons. Né? Ah, que a gente tem aqui. Ah, chegou aqui recentemente. É, bonito, um box. Mas, quer dizer, em 2003 teve a 3.5, que foi uma revisão das regras da terceira edição com base nos feedbacks das pessoas, né? Que a internet era mais fácil, né? Em vez de lançarem suplementos, lançaram mais uma série de livros pra tu torrar tua grana. Mas a quarta edição realmente foi mais uma revolução e muito polêmica, Zagal. Muito polêmica. Eu vou ser sincero, eu joguei algumas vezes. Eu gostei da quarta edição. Eu também. Eu não desgostei, não. Eu também. Tanta gente falou mal, falou, nossa, tá horrível e tal, não sei o que. Eu gostei, adorei o ataque de oportunidade. Não, peraí. Ataque de oportunidade é velho já. Oi? É velho já, ataque de oportunidade. Ah, mas eu não joguei a terceira edição. Ah, você não jogou a terceira edição. Não, eu parei de jogar. Eu fui viver minha vida. Qual era a grande polêmica da quarta edição? Mais uma vez, eles fizeram as regras ficarem um pouco mais, entre aspas, simples, para favorecer a jogabilidade? A dinâmica do jogo? A dinâmica do jogo, sim. Eles queriam que as pessoas perdessem menos tempo catando coisa nos livros e fossem mais, sabe? É o que interessa. É porque é o que eu tinha falado, né? Um dos grandes problemas é que tem gente que fica presa na porra do livro o tempo inteiro. Exato. E aí o jogo não flui. Não flui. Aí fica aquela aventura, que é o pessoal falando em off o tempo inteiro, que eu acho insuportável. Uhum. Cara, pra mim tem que ser RPG Extreme. Falou na mesa, acontece. Sabe, esse negócio de faz não sei o que lá, cara? Isso não existe! Se o cara tá do outro lado, tá, sabe? Exato. Faz, se o cara falar, faz não sei o que lá, ataque de oportunidade. Porra, cara, não dá pra ficar, sabe? Eu, quando jogo RPG, eu acho legal você entrar no personagem, sim, sabe? Sim. Você virar e não falar assim, ah, eu vou atacar. Eu vou falar pra ele. É, eu que... vou, cara, fala pra ele, cacete, vai, sabe? Entra na brincadeira. Desempenhe o papel, né? Roleplay. Isso. Eu, quando jogo, eu sou um filho da puta escroto inacreditável, cara. Os meus personagens são os caras mais pilherradas possível. Qual é a grande polêmica? O pessoal disse que o D&D 4ª edição virou um espelho dos jogos MMORPG. São jogos de multiplayer em massa online. Que é World of Warcraft, City of Heroes, basicamente isso, né? Esses jogos, eles têm que ter regras muito mais equilibradas de personagens de um pro outro do que, por exemplo, o D&D 3ª edição ou AD&D. Se você escolhesse um mago no AD&D, meu irmão, level 1... Fudeu. Cara, o level é um lixo. Você não pode usar... O cachorro é mais útil. Você não pode usar armadura. Você tinha 3 magias por dia, um negócio assim. Mas né? Eu vou falar... Você 8, 3 magias por dia, uma magia mas de isso... primeiro nível. 4 hit points, sabe? Mas isso é o que eu tô falando mas aqui. Aí já é o cara que quer jogar só usando a ficha. Porque você pode jogar com um personagem merda. E se o personagem tiver uma personalidade que vai, que flua no jogo, agora o cara fica esperando poder usar magia e entrar na porrada, cara? Não, mas calma. Não vai funcionar. Mas calma, vamos dizer que o cara entra na porrada uma vez e ele joga um Magic Missile. Na cara, próxima porrada ele não pode fazer nada, só dá cajadada. Corre! Não, mas corre, mano. Mas aí que tá. Mas isso é uma coisa até maneira, cara. Porque depois, com a evolução do personagem, um mago no nível 20 ninguém pega, cara. Mago nível 10 já é pesado. Quase possível de matar. Eu sei, cara, mas, entendeu? Demora. E às vezes o personagem, o jogador pode se sentir desestimulado a jogar. É, eu entendo, porque o cara começa a jogar, de repente é um player novo. Ah, vou fazer um mago, vou ter magias e, né? Vou ser o Gandalf. Vai começar de nível alto. É, mas aí o Areva também, né, cara? Eu vou começar de nível alto? Aí vai, Jeremy Button, vai regredindo. Termina o jogo, né? O negócio é que a 4ª edição, na verdade, é um jogo novo. Que ele é completamente diferente da 3ª e da 2ª. Não, mas a grande polêmica é que é o seguinte. Todos os personagens têm poderes e habilidades equivalentes. Um mago pode usar 3 magias num dia, por exemplo. Ele tem 3 poderes. Um guerreiro, um fighter, ele não vai ter só a vantagem de ser mais forte, poder usar armadura e atacar e tal, etc. O guerreiro também vai ter lá os seus 3 poderes, que na verdade não são poderes, são habilidades especiais do guerreiro. Isso. Então o que acontece? O mago, tanto o mago, quanto o guerreiro, quanto o druida, quanto o clérigo, quanto o paladino, eles têm a mesma classe de habilidades ou poderes equivalentes. Só que cada um direcionado para um canto. Entendeu? Por exemplo, o mago, ele tem poderes que afetam áreas. E o guerreiro tem poderes que vão afetar mais um indivíduo, um inimigo só. Grande parte das pessoas ficaram falando assim, ah, agora todo mundo tem magia. Não é magia, porque o guerreiro tem umas habilidades especiais, uns ataques especiais que ele pode usar X vezes por dia ou quantas vezes ele quiser. Só que tem o seguinte, o mago acabou se tornando um merda. Por quê? O guerreiro tem seus poderes assim como o mago, certo? Uhum. Aí vai lá, o mago usa os poderes dele, o guerreiro usa os poderes dele. Opa, acabaram meus poderes do dia, acabaram meus de encontro. Não, não. O que que eu vou fazer? Sair na porrada, como guerreiro. Não, eu, não. Mago, o que que eu faço? Não, não, não. Não, porque todos eles têm poderes que podem usar at will, quantas vezes quiserem. Isso. Então, por exemplo, o mago pode usar Magic Missile à vontade. O que eu acho maneiríssimo. Eu joguei com o mago, 4ª edição, achei super legal, me diverti, tanto quanto o guerreiro, tanto quanto o ladrão, tanto quanto o paladino. Achei o máximo, porque eu tinha outra estratégia. Quando você começa a chegar a level mais alto, o mago se transforma num merda. Porque os poderes que ele vai ter de level que ele vai poder usar sempre não são tão fortes ou comparáveis com os outros. Ah, eu não acho. Eles... Era justamente o que era o contrário antigamente, né? Porque o mago começava fraco, ia evoluindo, passava à frente de todos os personagens, se tornava um cara super poderoso e isso fazia parte da interpretação do personagem. Daí, jogo de interpretação. Na verdade, essa 4ª edição ela tem seus prós e contras. Pra quem nunca jogou RPG e tá tendo pra uma primeira experiência, é legal o seu personagem começar batendo como se fosse um veterano de guerra, sabe? Porque, caraca, personagem nível 1, nível 2, nível 3, mas arregaça na porrada. Pra mim, eu acho meio boring, sabe? Todo mundo tem que lutar tanto. E na verdade, na hora da batalha, fica só um festival de arranca-cabeça. Eu gosto da dificuldade, eu gosto do jogo que é mais difícil. Tem mais perrengue. A quarta edição é exatamente isso. Ela preza o combate. Ela não preza o combate, ela preza o jogo dinâmico. Cara, sabe qual é o problema que a gente tá batendo aqui? É que a maioria dos jogos foca no combate. Você tá indo na taberna, ou tá, sabe, passando pela cidade, ou se, qualquer coisa que você tá fazendo, o objetivo daquele jogo, na verdade, é testar o teu personagem. É sair na porrada. E isso que é o grande problema, porque a ideia é a história fazer o negócio ser interessante. Então, se no nível alto o mago foi imortal, isso não vai ter muita diferença, porque o que importa ali não é os poderes que ele pode usar por dia, e sim a história, o que acontece, sabe? E isso depende do mestre. O problema é que acaba que todo mundo se foca só na porra da regra, no jogar dadinho pra arrancar a cabeça. Exato. Uma coisa legal que eu acho da quarta edição, eles abrangeram mais os skills e os feats, por exemplo. Se você pegar um skill de acrobatics na quarta edição, você faz um check dessa porra, você faz acrobacia, se equilibra em superfícies pequenas, escapa de agarramento, escapa de corda ou qualquer outra forma de constrição, reduz dano de queda, entendeu? Antigamente você tinha que pegar 1 milhão de skills diferentes, ficar lendo o que cada um faz pra poder saber, olha, que... não, agora na quarta edição não, olha, acrobatics faz essa porra toda. Ah, isso eu achei ótimo, porque às vezes você tá, eu quero pular da escada, me jogar em cima desse cara e, sabe, tentar cair por cima dele. Faz um skill de jump, um de acrobatics e um de tumbling. Ah, mas eu não tenho nenhum desses skills. Já era. Ou então não tem um deles. Sabe? Hoje em dia é maneiro porque você faz, né, cara? Joga o dado aí, é pra ser dinâmico, pra ser rápido, entendeu? Tem as suas vantagens também. Outra coisa legal é que eles transformaram a metragem dos poderes, por exemplo, a Fireball, ela dava um dano de 10 metros de diâmetro, né? Ou então 30 pés de diâmetro pra quem jogava em inglês, né? Uhum. Tinha que ficar convertendo. Agora, todas as medidas dos poderes, das regras de combate, são em quadrados do tabuleiro que você usa. Isso também é polêmico, né? Eu achei ótimo, porra! Muito mais fácil de ficar calculando, quantos metros esse cara tá. Você abre ali um quadriculado, bota os bonequinhos dos personagens. Se você não tiver, bota uns dados. Pronto, cara. Isso é polêmico, que aí tem aquela polêmica famosa, que é a polêmica de se você vai jogar com miniatura ou se não vai, né? Eu uso muito miniaturas nos meus jogos, mas eu só uso pra eu ter noção de onde é que os personagens estão no combate. Agora, na boa, cara, usar quadrado eu acho um saco, cara, porque a minha concepção de RPG é você fazer um combate tridimensional. É fazer um combate que eu não tô focando, o cara não tem que olhar a mesa, o cara tem que fechar o olho e pensar no que tá acontecendo. O dragão pode chegar e te dar uma porrada, você ir pra o outro lado da mesa. Quadrado é uma coisa assim que limita muito, assim, é um retrocesso, cara. Eu penso assim. Eu não achei. Você pode transformar o quadrado em 2 metros. Vai brigar, os personagens vão ficarem muito centrados no mapa, cara. O RPG não é mapa. Imaginar o que tá em volta, imaginar a floresta, imaginar o calabouço, seja o que seja, entendeu? Você vai lançar um Lightning Bolt que tem 5 quadrados de distância do alvo. Multiplica isso por 2, 10 metros, pronto. Já vai com o conceito de quadrado, que é um conceito que tem nada a ver, cara. 10 metros mesmo. Pensa em 10 metros, não pensa em 10 quadrados. Os jogadores também influenciam muito se o jogo vai ser bom ou não. Sim. Existem vários tipos de jogadores, né? Se o jogador não entra, né? Eu vou aqui listar alguns que até no livro do mestre da quarta edição, eles fizeram uma pequena listagem dos tipos de jogadores pra ajudar os mestres a se adaptarem melhor a cada um deles, né? E o primeiro tipo de jogador é o ator. Esse é o Azaghal. Olha só! É o cara que gosta de interpretar o seu personagem. De entrar no papel. Esse é o Pet. O Pet é o nosso. Uma vez a gente jogando Dragon Ball, eu acho que o Blue Hand estava com a gente dessa vez, não tenho certeza. Tinha um amigo nosso, o Shimu, que ele faltou o jogo, ele tinha um elfo. Daí o Pet veio jogar e jogou com esse cara, com esse elfo. Ele viu que o personagem era elfo e ele, pô, se amarrava em Tolkien pra caramba, tudo, adorava. Então o que, que ele fez? Ele falou, não, nem viu as regras. Ele falou, olha, cara, o elfo é um cara super furtivo, então eu posso entrar nessa guilda dos ladrões sem que ninguém me veja. Eu falei, calma, cara, isso aqui não é Rolemaster. Você é guerreiro, é um elfo, mas é guerreiro e tal. O cara, não, vou entrar, não tem problema. O cara tirou a armadura toda, cara. Pegou uma faca, colocou na boca e foi subir pra escalar o negócio da guilda dos ladrões. Chegou lá, cara, tinham 5 arqueiros, cara. O cara olhou pra um lado, olhou pro outro e falou, desculpa. pulou da janela, cara. O cara voltou pra taverna, parecia um alfineteiro, cara. O cara nem viu as regras, né? Mas é um ator, né? O cara não viu as regras, mas o cara queria interpretar a passagem de qualquer maneira. Tem o jogador explorador também, que gosta de procurar passagem secreta, gosta de saber tudo sobre o lugar. Não sai de um dungeon sem explorar todos os cômodos. E eu já fui assim e isso foi meu erro. Jamais faça isso. Isso causa a ira do mestre e monstro sinistro aparecer aí. Por quê, cara? Eu tinha o Nanok. Nanok. E nós saímos do dungeon. E aí o mestre falou assim, puta, vocês deram mole, cara. Ah, que sacanagem. Eu falei, vou voltar. Levei uma spear na coluna, fiquei tetraplégico. Terrível, cara. Uma armadilha. Foi uma armadilha. Porra, que... Tem um instigador, que é o personagem que gosta de fazer as coisas acontecerem, gosta de provocar reações. É o merdeiro. É o meu clássico amigo que viu um pássaro gigante voando e falou, vou atirar uma flecha no pássaro gigante. O pássaro gigante era uma fênix. Eu comecei a correr quando ele atirou a primeira flecha. Eu morri na explosão na fireball. Tem o jogador matador, que é o que gosta de realmente rolar dado, né? Carlos Volto. Não gostava do Carlos Volto. Não, e é bom pra cacete, cara. É um cagado, cara. É só tira 20 só. Na puta, mas cara, mas era uma porrada, uma cabeça voando, cara. Nunca vi isso na minha vida. Matou uns 30 caras. Mas o Carlos gosta de interpretar um pouquinho. Sim, também. Mas ele é um batedor, cara. Isso é fato. Tem o contador de histórias, que é o cara que fica horas criando background pro personagem. Nossa. Dele. Nossa, né? Esse eu conheço também. Ele gosta de aprender tudo sobre os locais que visita, gosta de saber tudo sobre as pessoas. Ele prefere realmente aventuras com trama, porque tem aventuras que não tem trama, é só porradaria, isso, né? É interessante perceber que todos esses jogadores, eles têm seus prós e contras. Na visão do mestre, por exemplo, um contador de história, como ele tem um background pra ele, ele pode querer tudo que aconteça na história tem a ver com a história dele, isso, entendeu? Ele pode estar querendo puxar a sardinha muito pro lado dele. O jogador lost, né? Tudo tem que fazer um flashback. Exato. Né? O matador, o cara só pensa em cadê o combate? O instigador pode fazer merda, né? Vou atirar a flecha daquele pássaro grande. O cara, ele mestrava pra gente Forgotten, né, cara? Só que ele tinha jogado com um personagem dele, com outro mestre, no mundo de Forgotten. Então o mundo que ele mestrava de Forgotten era o mundo em que o personagem dele, que era um bárbaro, jogava. Chegou ao nível 20. Pô, cara, então tudo, meu irmão, no mundo, no nosso jogo, tinha o personagem dele, cara. Então, assim, a gente chegava, tinha a estátua do personagem dele. Pô, a gente ia matar um maluco lá da Zantarim. Sabe o que é a Zantarim, né? Aquela organização sinistra de assassinos lá, né? A gente ia matar o cara não falava. E quando a gente falou o nome do personagem do maluco, do mestre, o cara, não, pelo amor de Deus, eu conto tudo. Que maluco, cara. O cara tinha a biblioteca em nome dele. O cara era fera. Ah, eu tava mestrando uma aventura, também Forgotten, que envolvia a trama com deuses, que era pra chegar em nível épico lá. Olha o Carlos Volto. E seria um artefato que pertencia a um deus mau. E esse artefato era guardado numa fortaleza anã. Um dos personagens, que era um clérigo de Mistra, bom pra caramba, entra na parada, encontra esse salão com as armas. O item ali, né, o artefato. Primeira coisa que ele faz, ele retira o artefato, que era protegido pela mágica do lugar, ele pega. Primeira coisa, ele ouve orcs vindo. Primeira coisa que ele faz, ele coloca o artefato. Eu já fiz mais 5 vezes a primeira coisa, cara. Tem o jogador pensador, que é aquele que normalmente pensa muito. O outro age antes de pensar. Esse pensa muito antes de agir, né? Uhum. Mas ele gosta de resolver puzzle, né? Quebra-cabeça. Geralmente coisas, nunca age, né? Porque ele pensa demais e acaba fazendo porra nenhuma, que passa a chance. Tem o jogador observador, que aí é a pessoa mais casual, né? Tá lá só pra fazer número. Não conhece as regras, normalmente o iniciante, né? Ou geralmente as namoradas, né? Que vem. É, as namoradas. Exato, né? Quer dizer, o mestre tem que saber lidar também com esse personagem. Tem que dar corda pra ele falar alguma coisa. E aí, o que, que você vai fazer, entendeu? Fazer ele participar. E, cara, eu deixei por último aqui, cara. Tem o pior tipo de jogador de RPG do mundo. Eu espero que ele não esteja ouvindo. O Power Gamer. O jogador Power Gamer não tem nada de bom. Ele só atrapalha... Porque ele não joga. Ele procura só... fazer a ficha dele ficar foda. O personagem... Na verdade, o Power Game ele tá em busca da ficha perfeita. Exatamente. O Power Game vai buscar. Ele tá querendo catando qualquer bash na regra que tem pra ele fazer o personagem roubado. Exato. O Power Game vai procurar suplementos de raças ultrapoderosas. Power Gamer é o advogado do RPG. Exatamente. Ele vai procurar as brechas na regra pra que ele possa. E ele estica o máximo foda. As brechas. Exato. E ele não liga pra história, ele não liga pro combate, ele liga pra pegar o melhor item mágico, pra pegar a melhor armadura, pra ser mais forte, pra passar de level, pra ser o personagem mais poderoso do grupo. Isso. E ele já começa normalmente como dual class. Exato. Half alguma coisa. Tipo, half elf, half minotauro, é sempre uma loucura assim. Exatamente. Cara, tinha uma história do amigo meu que era Power Gamer, o Carlos conhece isso. Em Forgotten Realms tem um mega mago, que é tipo Gandalf de Forgotten Realms, que é o Elminster. Elminster? Elminster. Elminster. Fodão. É mexicano. É o Chichi Choga, é o Chichi Marica. O Elminster estava morrendo, cara. Era um grande evento, era um big deal. Uh-huh. Ele está morrendo ali. Não, meu Deus, estou morrendo. E aí o cara vai correndo. Não, Elminster, não. Aí ele chega, pega o Elminster pelos hobbies e fala: Elminster, escute-me. Aí ele: ah, estou morrendo. Passe todo o seu poder pra mim. Que filha da puta. Que escroto isso, cara. Como isso estraga o jogo, né, cara? Na verdade, o jogo independe, assim, o livro. O importante é que vocês, a pessoa consiga um bom mestre. Exato. Né? Aí o cara faz o Rose Hood deles. É, se for bom, o jogo continua bom. Aí só que agora tá. Com regra mais aí simples. Aí que tá o problema. Nem sempre as pessoas vão jogar com mestres bons. Na maioria das vezes, cara. Isso é uma coisa que vem também um pouco com a experiência, né? Lembro quando eu comecei a mestrar, eu fazia aventuras assim nos cadernos, escrevia a aventura toda e tal. E acontecia com frequência acontecia essas coisas, né? Que a aventura mudava completamente, né? Uhum. E eu comecei a entender que não valia a pena você escrever a aventura toda. Era muito mais fácil fazer uma espécie de um organograma. Exato. Com os caminhos Exato. Possíveis pra seguir do que escrever aquilo tudo como ia acontecer. Então vem muito com a experiência também isso, né? De você mestrar. Eu normalmente eu bolava uma ideia da situação política local. Uhum. E aí deixava o nego fazer, porque o nego fazia, tirava na telha mesmo. Só jogar com o maluco? Mas a graça é essa. Deixa os caras fazerem o que eles quiserem e coloque as consequências, né? Em prática, né? É, assim, eu só quero antes de... Ah. Né, assim, mestre bom, não vamos virar mestres profissionais, né? Que vai em convenção. Não, eu sou mestre de RPG. Não. É, pelo amor de Deus. Por favor. Né, tem uma profissão, você é jornalista e tal, e aí você gosta de mestre. Não fale que você é mestre como Sim. se fosse é porque... a coisa mais importante da sua vida, porque aí é uma derrota do cacete, cara. Pô, eu conheci um cara que tinha um cartãozinho de mestre de Holy Master, sensacional. Não! Aí deve ficar um suicídio agora. Esse aí vai ser o mais da ponte. O grande problema vai ser, tipo, a nova geração que vai começar jogando a quarta edição vai passar só a ter um RPG que é só isso. Mas essa geração já foi pro car... Não se preocupa com isso não, que tem coisa muito pior acontecendo. Olha aí, eu tenho de novo. Ai, conseguimos.